Salvador, bom dia, é o Azul, Alfa, Zulu, Eco. O Alfa Zulu Eco solicita autorização de reboque do pátio número 3 para o gate número 1 no pátio 1. Reboque do pátio 3 para o gate 1? Gate número 1. Está autorizado. Gente, obrigado. Solo Salvador, é o Azul novamente. Prossiga. É o Alfa Azul Eco, quer fazer uma correção, vai ser pro gate número 8. Ciente, está autorizado. Grato. Salvador, é o Azul, Alfa, Yankee, Delta. Alfa, Yankee, Delta, prossiga. Bom dia, senhor. O Alfa, Yankee, Delta está no pátio 3, posição 3. Solicito autorização de reboque da aeronave até a carteira da 35 para cheque de motores, acordo intra-aero. Ok, companheiro, está autorizado, mas o senhor deve observar que já tem uma aeronave da sua companhia sendo rebocada, tratorada do pátio 3 para o gate 8, ok? Positivo, senhor. Estamos cientes aqui. Muito obrigado. Salvador, o Azul Alfa Zulu Eco informa término de reboque. Obrigado e bom dia. Está estacionado no portão 8, não é isso? Positivo, portão 8. Certo. Obrigado, bom dia. Obrigado.